céu anunciando um novo dia de alegria, com pássaros cantando a sinfonia, as flores encharcadas de orvalho da matina que saciam sua sede sonhando com um grande dia, e o vento que sopra lentamente vira brisa, o sol que ilumina e traz calor a toda a vida que irradia, o dia se põe à tarde na colina, entrega o dia pra lua que descansa pra um novo dia, e o mar que é sinônimo de energia, que pros peixes que são mais vida servem de companhia, quem será ou seria que tudo isso fez, me diga. O novo dia, o fruto do sonho que um dia viria, o mesmo que formou o mundo naquele dia, criou o homem e sua família pra viver em harmonia, para que futuramente essa gente o serviria, como Deus de sua vida, sempre crente no novo dia. Salve pro rei, salve pro rei. Que aqui não tem outro criador além do Deus Superstar, o rei. Coloque em esquecimento o Big Bang. A explosão não fez ninguém, sem nem se existiu também. O que eu sei é que existo e foi ele que fez. Me conhece desde o ventre e me fez português. Uma negra assim teve dois filhos, enfim, de cabelo bicharim. Eu nasci exatamente assim, fungo feijão, não sou pássaro avião. Minha imagem e semelhança são iguais do Deus eterno, e não de um animal irracional, por ter me feito especial. Grato sou, porque comigo é leal. Grato sou, por me tornar em um real. Sou, em qualquer lugar que eu for, templo do Senhor. Desde os sete mares até o último dos lares, mandando um salve pro rei. Salve pro rei. Ele tem andado, abrindo o olho e nos abençoado, ouvindo a voz de quem sempre quis andar sozinho e viu que não dá. Só não dá. Perigo, sem bússola o homem fica perdido, sem saber pra onde correr, sem sentido pra viver. Eu digo, tem que ter um ser sobrenatural e crer. É de lei, isso eu sei, você sabe, salve o rei. Cada um de nós tem experiências pra contar, de cada luta meu truta, com vitórias que só Deus dá. Desde já, convido você pra se aliar e agradecer e viver um novo dia. Salve pro rei.